Então, hoje, a nossa palestra, o tema é As Dificuldades da Vida. É um tema bastante interessante. Uma pessoa, um certo dia, me falou assim, ó. Ai, eu passo tanta dificuldade nessa vida. Eu luto tanto, né? Eu batalho tanto, derramo tanto suor para fazer as minhas conquistas. Tem que ser assim? Eu respondi para a pessoa, olha, eu não vejo de outro jeito. De outro jeito, não. Porque eu também luto, eu também batalho. E todas as pessoas que eu conheço me falam que lutam na vida e que passam trabalho, passam dificuldades, mas não são só momentos difíceis. A gente também tem os momentos de alegria. Mas se a gente quer, né, em busca dos nossos sonhos, é lutando, é passando trabalho, é passando dificuldade que alcançamos, né, os nossos objetivos. Então, se quisermos ter esse resultado, né, que muitas vezes a gente projeta para a nossa vida, é lutando, não é de outra forma, não. Porque nada nos cai do céu. Deus nos dá oportunidade, né? Ele não deixa de alimentar nenhum pássaro, mas ele não joga comidinha no ninho. E assim é conosco. Ele nos dá as oportunidades, mas a gente tem que segurar e tem que lutar por aquilo. Eu só vejo assim, vida mansa enquanto a gente está na aba do chapéu do pai e da mãe. Mas no momento que a gente vai trilhar o nosso caminho, que a gente vai em busca das nossas coisas, nós começamos a batalhar e passar nossas dificuldades. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que na vida nós teríamos aflições, que não era fácil, né? Então, nós não podemos ficar criando esta ilusão. A fé, ela nasce aqui do chão. Né? Muitas vezes as pessoas pensando assim que é de outro, não, a fé nasce do chão e Deus é igual uma semente, ele floresce no chão, porque se todos nós temos a centelha divina dentro de nós, ele floresce aqui no chão. É muito bonito imaginar um Deus lá em cima, dizer assim, lá em cima, rezar para Deus lá em cima. Mas a vida acontece aqui. A nossa vida de encarnados acontece aqui, né? Então é interessante a gente pensar nesse Deus que está dentro de nós. Esse Deus que nos dá esta força de lutar e de vencermos as nossas dificuldades. Jesus nos deu a semente. Quando ele passou pela terra, ele passou todos os ensinamentos para nós. Nos deu essa semente, mas não disse que seria um jardim de flores. Ele nos ensinou, nos deu a força e nos deu o livre-arbítrio de escolha. Para ter saúde, muitas vezes nós precisamos nos privar de várias coisas, né? Abdicar de várias coisas que nos dá prazer, de alimentos, enfim. A gente precisa renunciar a muita coisa para que tenhamos a saúde. E essa força de vontade tem que vir aqui de dentro. Para passar num vestibular, tem muita gente que diz assim, podem até dizer assim, Tia Nilda, reza por mim lá no Centro Espírita, como muitas vezes as pessoas dizem para a gente, né? Reza por mim lá no centro. Mas muitas vezes não vem para rezar. Só que eu posso passar aqui 24 horas do dia rezando, mas se a pessoa preferir ir em festa e dormir em vez de estudar, ela não vai passar no vestibular. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que estudar e estudar para alcançar esse objetivo. Senão, não vai conseguir, né? Nós só temos o direito de pedir a Deus o impossível depois que nós tentarmos todos os possíveis. Então, aí a gente tem direito de pedir o impossível. Mas, do contrário, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. E tem um outro detalhe, que quando nós ficamos ligados em tudo que é difícil, porque muitas vezes a pessoa fica ligada muito só no lado difícil da vida, aí a vida se torna realmente muito mais difícil, né? Por causa dos seus pensamentos negativos. A gente vai ficando assim determinado naquilo que focamos. Temos dois caminhos. Tem o problema e tem a solução. Se eu focar somente no problema, eu vou inclusive perder a oportunidade da solução. Porque tem pessoas que se focam só no problema. Mas quando nos surge um problema, o primeiro pensamento que tem que vir é como vou resolvê-lo. Qual é a melhor solução? E focar na solução, né? Que a solução vai aparecendo. E até quando a gente dorme, à noite às vezes a gente vai dormir, isso deve de acontecer com vários de vocês, com um problema assim que a gente parece que não vai achar a solução para aquele problema. Aí a gente tem uma boa noite de sono, o que que acontece? No outro dia é como se tivesse dado um estalo e a gente pensa assim, pô, mas é por aqui o caminho. O que que aconteceu? Foram nossos amigos espirituais que conversaram conosco quando nós estávamos desligados do nosso corpo físico e nos orientaram o caminho que deveríamos seguir. Então, a prece, antes de dormir, o pensamento positivo, ele vai nos trazer as soluções. É que tem gente, tem pessoas que adoram um problema. Vocês devem te conhecer, né? Tem gente assim que adora contar um problema, do seu sofrimento. Não sabem viver sem um problema. Tem pessoas que tu encontra e pergunta, tudo bem? Sempre, mais ou menos. Sempre acha algum problema para se queixar. E a gente tem que perder esta mania, porque isso não é positivo para nós. Tem aqueles que prestam atenção só no que é ruim. Tragédia e coisas ruins. Vocês querem que uma notícia se espalhe rapidamente de uma ponta a outra da cidade quanto a uma tragédia. As pessoas focam muito mais no lado assim trágico, ruim da vida do que nas coisas boas. Se alguma pessoa comete uma coisa negativa ou aconteceu uma coisa negativa, aquilo se espalha que nem fogo na gasolina. Mas se a pessoa faz um bem, não é divulgado. Ninguém fala nada. A gente precisa ser mais otimista, acreditar mais, confiar mais nesse Pai bondoso para vencer nossas dificuldades. Eu não sei precisar exatamente se foi numa palestra que eu assisti, se foi num livro que eu li, mas tem uma assim, eu sei que eu ouvi que tinha dois menininhos brincando no gelo, andando de patins. Eles estavam brincando e acontece que a camada de gelo rachou e um dos meninos caiu para dentro daquele gelo que tinha se rachado. E estavam só os dois ali. E o outro menino, vendo que o amiguinho ia morrer, ele instintivamente tirou o patins dele e começou a quebrar o gelo na volta da onde o menino tinha caído, para ter espaço para ajudar ele a sair. Ele teve esse raciocínio rápido, porque eles estavam sozinhos. Se tivesse outras pessoas que nem chegaram em seguida, um senhor que estava vendo eles brincar e viu o que tinha acontecido, com certeza alguém ia dizer assim, ah, não vai dar certo. Sempre tem alguém com espírito de porco que diz assim, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente tem que perder esta mania de achar que as coisas não estão certas. Vamos confiar, vamos acreditar, vai dar certo. E o menininho conseguiu salvar o amiguinho dele dessa forma. A força para vencer as nossas dificuldades, das nossas vidas, está aqui dentro. É a centelha divina dentro de nós. Sempre que nós escutarmos esta voz que sai daqui, nós com certeza vamos achar a solução dos momentos difíceis que vivemos na vida.